Espírito Luz Caterine e Batuíra, no livro Conviver e Melhorar, ela traz uma figura muito poética e muito bonita, dizendo que no ano nós temos as estações, a primavera, o verão, o inverno, o outono, e nós seres humanos também, nós temos esses ciclos de altos e baixos, todos nós temos momentos de mais alegria, de mais introspecção, que a gente não pode ficar naquela vigilância tão grande, dizer, poxa, estou tristinho, estou com depressão. Aí fica com depressão porque está triste. Então, deixar a vida correr naturalmente. Existem as personalidades ciclotímicas, segundo a psiquiatria, que são essas que têm uma oscilação muito grande do humor. Mas o depressivo verdadeiro, o depressivo que tem aquilo organicamente, aquele problema, ele vai ter tristezas independente de ter motivos ou não, né? Não vai ser só a depressão reativa. Ele vai ter a depressão endógena, sem motivo algum. Então, é reconhecer que está num aprendizado. Reconhecer que tudo que Deus permite é para o nosso bem. Que Ele só permite o mal, porque sabe que dele nascerá um bem maior. Lembrar que Francisco de Assis teve depressão durante um ano acamado. E foi naquela noite escura de quase um ano que ele deu a grande transformação, um grande salto na sua evolução espiritual. Reconhecer aquele momento para o autoconhecimento, para a humildade. Meus amigos, nosso passado não é nada recomendável. Nós tínhamos que agradecer tudo que temos aqui hoje. O Samuel fala isso para mim, Nazareno. Está lá no livro Céu e Inferno, é verdade. Nos diz que, os Espíritos dizem que a Terra é semelhante a um purgatório. Nós estamos no purgatório. E é um purgatório tão maravilhoso que a gente não se dá conta. Em vez de ser lançado numa prisão, condenado eternamente, como o inferno antigo, o inferno medieval, nós viemos um purgatório e, em primeiro lugar, a gente esquece tudo de ruim que a gente fez, para não ficar com o sentimento de culpa. É recebido por uma mãe amorosa, por um pai carinhoso, ou pela falta deles, de acordo com a nossa necessidade evolutiva, e voltamos a ser crianças novamente. O aconchego de um lar, o carinho dos irmãos. Eu me recordo de minha mãe, muito católica, e ela me dizia muito, Neno, eu queria tanto voltar a ser criança de novo. Por quê, mamãe? Porque eu era tão feliz, estava ao lado da minha mãezinha, brincava com meus amiguinhos. Depois que eu me tornei espírita, eu disse, mamãe, eu tenho uma ótima notícia para lhe dar. A senhora vai ser criança de novo. Então, Deus nos permite voltar, esquecer tudo, começar do zero a zero, não importa as baianadas. Começamos do zero, com a família, com carinho. Nos dá inteligência, saúde, nos dá um corpo físico, nos dá a bênção de conhecer o seu Evangelho, de luz. Veja que Ele não nos ofereceu a cura, não. Porque a doença é necessária para nós, porque nós somos doentes do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do egocentrismo, do medo. Ele disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aliviar, porque a doença é necessária para a nossa grande transformação como espíritos. Então, o alívio, a esperança, o consolo. Quando nós analisamos tudo de bom que temos, quando analisamos que muitos dos sofrimentos que temos não são por culpa de Deus, mas dos nossos condicionamentos, da crença na mídia, na sociedade, tentando fazer o que ela exige de nós, e muitas vezes soterrando os talentos que Deus nos confiou, aí nós vamos ver que estamos ficando tristes, mas vamos fazer o Evangelho no lar, vamos buscar a